235, completa o final do procedimento, torre 1895. 1895, obrigado. Xerém 6224, desça para 2000 pés, ajuste 1021. Para o localizador, curva à direita para o 070, reporte estabilizado. T5, boa noite, cuidado na aproximação, agora na pista livre, altímetro no 021. E 21, aguardando. Foi 02, solos 46, à direita, prossegue, livrando a pista na minha escuta, via alfa e mantém a posição na delta, aguardando para o cruzamento, pista no 0. Estabilizado NS, gol no 246. Gol no 246, complete o procedimento de LF6, chame torre no 895. 2895, boa noite. Gol no 888, confirma indicado. 260, gol no 888. Gol no 888, reduz a 2209. 220, igual nós, 3-2. Tivemos que manter essa velocidade porque nós ficamos simplesmente 3 mil pés acima da rampa ideal devido ao tráfego que foi restrito. O gol no 888, ciente, vetor radar para o sequenciamento, curva direita para 230, limite ao localizador, tá? Ah, autorizado a manter velocidade de 2609. 230, gol no 3-2. Agora já está resolvido o problema, já estamos na rampa, mas vai manter a Pro 230, gol. Boa noite, 888. Boa noite, 888, desça para 3000 pés, ajuste no 021. 3000 pés, de gol no 3-2. Boa no 970, desça para 4000 pés, ajuste no 021, canceladas as restrições em ETAP. Livre das restrições em ETAP, 321, 4000, boa no 970. Portel 022, contact distance center frequency 126.85, is unable 125.45. Receive 12685, back at 12545, Portugal 022, boa noite. Thanks. Os 4-1, agora a gente tem aproximação, guardando pista livre. Guardando a pista livre, 246. 24235, solos 49, à direita, antes de ingressar na taxiway alfa, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. Chama o solo 121, solo 121, solo. Qual foi entendido, lembra a mensagem? Tem alguma posição específica para a gente parar após o push? Negativo, apenas em coordenação com o pessoal de solo para a 209 efetuar um push e o Embraer da Azul conseguir ingressar no ponto de espera. Ah, sim, também fez o 3. Boa noite, Azul 4235, taxi 6. Azul 4235, boa noite, consigo o táxi, reporte antes da taxi 6 Juliette, via Alfa. Via Alfa, reporte antes da taxi 6. Para 2000, gol no 3-2. Pisado, puxa, né, 6224. Chané 6224, completa o final do procedimento, chave torre 1895. 1895, DJ. Salvador, boa noite, puxa, né, 6224. Bono 970, desça para 3000 pés, ajuste no 021, Setor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite será o localizador. 1031, mantenha para o limite ao lote no 970. Cuidado cruzamento, pista 10 agilizando, após via hotel até o pátio militar, livre frequência, boa noite, Olympus 02. Agilizando cruzamento, cuidado, boa noite, 62. Continua a aproximação, guardando pista livre, Oxanã 62, 24. Guardando pista livre, 24. 246 da Gol, solo 51, à direita, Foxtrot. Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot, 21, 9, boa. Arizona 78, aciona identificação, voo ITAP, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. Da High Speed, então 3178, segue como no tráfego número 3, no entanto o tráfego número 2 está a 3 minutos da posição do ano. Selada todas as inscrições à frente, então 3178. Sinal estabilizado, gol no 888. Gol no 888, completo o final do procedimento, chame torre no 8.95. 8.95, gol na 888. Tem checado a altimetria no 021. 021 ou 1138. Sala do taxi CNM 313, 144 a bordo, Berlândia alterna e 5 horas e 10. Poderia repetir o alternado, por gentileza? Uberlândia. Tem que autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1.18.95, ajuste no 021, no bom voo. E a Índia, pronto, chama 1895.21, Oxanã 3, boa noite, bom trabalho. Azul 4235, após a passagem do embaixo da Avianca, taxando via parte principal, autorizado ingresso via Juliette, posição 09. Boa noite, Azul 490, quanto tempo? Azul 4980, mantém o ponto de espera agora. Mais travado, gol no 38. Médio gol no 888, eu tenho aproximação, aguardando pista livre. Altímetro no 021. Aguardando. Xanai 6224, solo 54, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Vou lembrar, 219. Salve, Salvador, boa noite, 6224. 6224, boa noite, prossigo táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus com 08 nós. Autorizado pouso no 0, boa nota, 1888. Controle Salvador, boa noite, 6250, Namari, cruzando 2560, tira Alfa. Passaria 2560, aciona identificação, desça para nível de voo 050 via chegada Mari. Identificou, descendo até o 050 via chegada Mari. Estabilizou no 970. No 970, complete o final do procedimento, chame de torre no 8.95. 8.95. Rigono 970, bloqueando Duna. 970, reporte Simbra, contra checado número 2 na aproximação, altímetro no 021. Passarei em Serra. Espera 2560, reduza para 2309. Reduza para 2309, 2560. 3224. Salvador é o 3305, possível autorização a Recife. 305, formação alfa, autorizado a Recife, aerovia conforme o plano, nível 330. Saída Pucca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5546, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. 330, autorizado Recife, rota do plano de voo, Pucca Aracaju, 10, decolagem, curva esquerda, 5546, transponder, 208, controle, tá 3305, paciente na informação alta. Tá 3305, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Falou, boa noite, Gol no 888, lembrou? Gol no 888, vou autorizado táxi alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol no 888. Aproximando a Juliette, Gol no 888. Mil pés, ajuste no 021, está autorizado a final do procedimento de LS sem reporta estabilizada. 2 mil, 021, está estabilizado no 338. Os 5972 canceladas as restrições à frente, desça para 3 mil pés, ajuste no 021. 4021. Até 3.000, o Rio 5972. 4980, autorizado a linha e manter, cabeceira 10. Aí mantém no 0, 4980. Zero, solo 59, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa. Gol 1970, livrou. Gol 1970, autorizado, o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando direto. Tem decolagem no 0498. Boa noite, acionamento 313, autorizando a linha e manter cabeceiro no 0. Boa noite, estou ali mantendo no 0, acionamento 3. Para 2560, controle. Vai escutando. Para radar para o sequenciamento, curva à esquerda para 360, limite será o localizador. Esquerda, 360, limite localizador, Sertéria 2560. Brasil 4980, decola 01, controle 120, decimal 8, convoi, boa noite. 308. Controle Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, subal 350, presente, voe direto Jamo, após Jamo Aracaju. Direto Jamo e Jamo Aracaju, 5972, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2000 com 1021, 5972. Força aérea 2560, desça para 3000 pés, ajuste no 021. Descendo para 3000 com 021, força aérea 2560. Sete ingresso Juliette, posição 08. Juliette 08, no 970. Exato, 3178. 3178, completa sinal do procedimento, torre no 895. Série 2560, informo que vai ultrapassar o curso do localizador, curva direita para o 045. Direita 045, série 2560. Na 6313, decola 04, controle 120, decimal 8, bom noite, boa noite. 208, controle, Chanel 3, boa noite, contrabando. Salvador, boa noite, Cant 3178, baixar pra lá. Boa, Cant 3178, altimetrou no 021. O vento no 70 graus, com 08 nós, tempo autorizado, pista no 0. Reforço no 0, Cant 3178. Gente, após 2000, Leda, Leda Monte Rocha, né? 6313. Controle. Escuta, prossiga. Não copiou a instrução para você ultrapassar o curso do localizador? Copiou a instrução e tá, está no localizador, 2560. Foi ultrapassar o curso do localizador, não interceptar. Ah, eu tinha entendido 045 porque iria ultrapassar. E tinha mantido anterior de interceptar o localizador. Então tá voltando para 045, para 02560. Era 2560, curve à esquerda, proa 020. Gente, esquerda 020, 02560. D2560, desça para 2000 pés, ajuste no 021, complete redução 1909. Desça para 2000 pés, 021, reduzindo para 1909, desça 2560. Estabilizado em IRS, o Rio 5972. Rio 5972, completa final do procedimento, torre 1895. 1895, uma boa noite, senhora. Essa aérea 2560, agora sim para o localizador, curve à direita, proa 140, reporte estabilizado. Direita 140, reporte estabilizado, 02560. 14980, confirma a atitude que passa. Passa 150. Gente, seu modo Charlie por um minuto ficou sem informação. Agora recebo nível, passando agora 157. Confere. 4980, chame agora Centro Recife, 12685, alternando 12545. 2685 localizador, Força Aérea 2560. Agora sim, estou autorizado a interceptar o localizador nessa proa, Força Aérea 2560. Para informação, segue tráfego agora 8 milhas à frente, Boeing 727-200. Sim, 2560. Né, 2560, completa a curva à esquerda na proa 150. Direito ao 150, Força Aérea 2560. Juliette, SAN 3178, mantém a posição antes da Juliette. Mantém, 1170, sendo identificação, desça para 3000 pés, o presente voo direto do SAP, ajuste no 021. Saída Coral, decola a pista no 0, curva direita, nível 140. Transponder 0260, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Cuidado pela Golfo 677, saída Coral, decola da pista 10, curva pela direita, nível 140. Aciona 0260, chamando o controle Salvador 120, decimal 8, azul 4959. Azul 4959, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar. Atento ao tráfego da companhia efetuando o push para o pátio 3. Autorizado após o ingresso no pátio principal para a posição 06. Espera 2560, complete o final do procedimento em LF Station, torre 18, decimal 9. Completa, chama a torre, 7845. Decimal 9, boa noite. 219, Rio 5972, obrigado. Vamos dar alguma possibilidade da 6303 lá direto ontem, vai dar presente? 3-1-3, não tem a brasileira da guarda Torre Salvador, passe aéreo 2560, final ILF X-Ray. Vejo 02560, altimetro no 021, o vento 160 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, passe aéreo 2560. Rodor 3305 Taxi, caminhão 139, autonomia de 3 horas e 20 minutos, Fortaleza, alternativa. Tá 3305 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Taxiway India. Quando pronto, chame torre em 1, 18.95. Ajuste altímetro 10.21 no bom voo. 395, até o ponto de espera via Índia. Outra 3305, 1021. Obrigado, boa noite. Salvador 3305, pode ser 1-0, pronto. Planeta 3305, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, 3305. Azul 5001, Sol Salvador. Gente, aguarde coordenação, Azul 5001. Saída da El, Leia da Mótiva. A Alfa em aguarda na Delta para o cruzamento. Saída 2560. Livre decolagem, pista no 0, vento no 70 graus com 08 nós. Pode autorizar a pista no 0, 3305. Boa noite, é o 9082, tá bom? O 9082, boa noite, aguarde. Boa. Zero, autorizado ingresso, táxi via pista, recorte livrando no pátio militar, a correção no pátio de autoridade. Gente, livre ingresso via pista e reportando livrando no pátio de autoridade, 3205. 3305, decolo 16, controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 308, boa noite. Controle 120 decimal 8, transponder 5554. 305. Contato com a banda de colagem. suba para nível de voo 330. Após 2 mil metros, vai direto Jambo, após Jambo, Aracaju. Nativo, sobe o 330, após 2 mil, Jambo, Jambo, Aracaju, 3305. Voo 9082, pronto, copy. Chame Recife 1339, ando no 3325. 3395, 3325, 3325. 1170, desça para 2000 pés, ajuste no 021, está autorizado a sinal de procedimento ILSK para a pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Estabilizado, baixando 2000, 1170. Levando a pista para a autoridade, série 2560. 7250 e frequência, boa noite. Frequência, grato, 2560. Ou 9082, pronto, cópia. Salvador, boa noite, é o Azul 2774, ciente da ALCO, autorização Porto Seguro. Azul 2774, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, pode conforme plano, nível 1180, perfil de saída coral, decola pistão no zero, curva direita, transponder 0263, frequência do controle Salvador em 120.8. Ciente autorizado 180, saída coral da... Capiteira 10 com curva direita. Golf 677, transponder 0263, controle 1208. Azul 2774, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Aí, boa noite. Boa noite, Xené 6224, para Aracaju, nível 230, forma nova. Chané 6224, autorizado Aracaju via Golf 677, nível 190, perfil de saída Conde, decola pistão no zero, curva esquerda, transponder 0264, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado Aracaju, nível 190 via Golf 677, saída Golf, primeira curva esquerda, transponder 0264, controle 120.8, Chané 6224, posição 3. Chané 6224, sente posição 03, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportarei. Gol 9082, pronto, cópia? Pronto, cópia, Gol 9082. Autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 370. Perfil de saída Pucca, transição Aracaju, pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5555, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado Recife, 370, via rota do plano, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. 5555, transponder 20.8, é o controle 9082. Gol 9082, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Boa tarde, obrigado. Azul 4959, está na remota 4 Romeu para pushback acionar. Azul 4959, autorizado, reporte pronto para o táxi. Chamará para o táxi 4959. Voo no 170, complete o final do procedimento que ele assiste, disponível ao 95. Voo no 170, reporte Simbra, contra checado, altímetro no 021. Chame Recife 1265, alternado 1245. 325, 2545, 3305. Redigol 1170, vento 160 graus, 05 nós, tempo autorizado, pistão 0. Boa noite, 723, aciona identificação, desça para 4000 pés, chegada Bonfim. Chegada Bonfim, pode passar a boinha do senhor? Autorizado o Gol no 273, canceladas as restrições da frente, desça para 4000 pés, ajuste no 021. Direto 4000, 1021. Aguardando a autorização de pushback em 224. Repita a mensagem. O 9082, box 7, pushback acionamento. 9082107 autorizado, reporte pronto para o táxi. Chamarão para o táxi do 9082 autorizado. Alô, Salvador, boa noite, gol 1170, Libra. Gol 1170, 170, boa noite. Você chega táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi lento via Alfa, vai reporte antes da Juliette. Eu não vou sacar. Qual o motivo de desmotorizar o push do 6224, hein? Aeronave ATR da Zuno Pátio 3, já alguns segundos já reportará pronto para o táxi. Aguarde, por gentileza. Obrigado. Tá pronto, táxi 4959-65 a bordo, 3 horas e 50 na autonomia até Aracaju. Azul 4959, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na zero via taxiway Inter. Quando pronto, chame torre em 118-95, ajuste no 021 no bom voo. Autorizado o táxi da ponto de espera no zero, quando lá, torre 1895, azul 24959. Oceanair 6224, após a passagem da TR da Azul, a retaguarda autorizado, pushback e acionamento. Reporte pronto para o táxi. Após a passagem da TR da Azul, autorizado, pushback e acionamento para a Azul, para o táxi. Salvador, boa noite, Sideral 9973 com a Alfa, autorização 360, Confins. Sideral 9973, informação Bravo, autorizado Confins, aerovia Pesulu 21, após conforme o plano, nível 360, perfil de saída Árvore após posição Elefa, pista 10, curva à direita após. Transponder 5567, frequência do controle Salvador em 120.8. Com informação, Bravo, Sideral 9973, com fim 360, na Pesulu 21, conforme a rota do plano. É, decola da 10, curva direita, no perfil da árvore elétrica. 5567 ao transponder, 1208, controle de saída, Sideral 9973. Sideral 9973, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Operacional. Azul 5001, boa noite, aguarde para o pushback em acionamento, forma o Boeing 737 da Gol, ingressará na parte principal, posição 10, aguarde, por gentileza. Para baixo, chegou 9082, está com 111, até o que é do número de 3 horas e 28, até na Serra Brava, Serra Gol. Boa noite, Azul 4959, ponto de espera pronto. 959, boa noite, está livre, alinhar e decolar. Pista no zero, vento no 70 graus com 05 nós. Autorizado, alinhar e decolar, Azul 4959. 62, voo Iduna, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. Afirmo, autorizado a ter a retaguarda da aeronave da Avianca, atento push da aeronave. Salvador, Azul 2774 para o push e acionamento. Azul 2774 autorizado, reporte pronto para o táxi, faz 3. Autorizado, vai chamar para o táxi. Livre na etalagem, 180 com 08, Azul 4959. Iniciando Azul. Táxi 6224, 121, 2 horas, Salvador. táxi OB 121? Afirmativo, 121. Sente autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 021. Táxi Índia, 2925, chame a 6282. João 9082, siga depois da Avianca via táxi Índia. Quando pronto, torre em 118, decimal 95. Ligue na Avianca, no ponto de espera, 1895, gol 9082. Gol 1170, após a passagem do tráfego da companhia. Sente autorizado ingresso Juliette, posição 10. Frente, após a passagem da aeronave da companhia, Juliette para o Lomazar, gol 1170. Gol 5001, após a passagem do tráfego da Gol retaguarda, autorizado, pushback, acionamento, chame pronto para o táxi. Sua aeronave ingressará na posição 1010. Gol 9082, ponto de espera 1-0, pronto. Chalame 224, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Alinhar e manter 1-0, número 2, ponto de espera gol 9082, boa noite, aguarde. Aguardando o gol 9082, boa noite. Gol 1273, canceladas as restrições à frente, desça para 2.000 pés, ajuste no 021. Autorizado esse novo procedimento ILSQ, reposto estabilizado. Está 2.000, direto, gol 1273, estabilizado. 4 horas e 20, alternando, vitória. Azul 2774, autorizado táxi, reporte para ingresso no site principal. Autorizado, vai reportar para ingresso no principal 2774. Pushback acionamento, Federal 9973. Federal 9973, autorizado. Pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Forma TR da Azul, iniciando o táxi do pátio principal. Afirmativo autorizado, observando a TR. R6212 está autorizado a manter a raiz pista, segue como número 2, no entanto, tráfego número 1 para a aproximação, estima a posição do Neymar mais 4 minutos. No pátio principal, 2774. 2774, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1118 decimal 95. Ajuste de altímetro no 021, no bombo. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera 1895, 2774, boa. Né? 6224 controle. A sua escuta prossiga. Presente, vou direto Conde subindo a 190. Direto Conde 190, 6224. Né? 6224, informa que está sob contato radar. Contato radar, 6224. ali de Salvador, boa noite, bom 1868, passando o 200 em descida, tem essa informação alta. 1868, de presente Voiduna, desça para 4.000 pés, o ajuste em Salvador 1021. 1021, Duna 4.000 pés, 1868. Existência do 5001 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Inter. Quando pronto, chame torre em 1 no 8995. A gente foi no 021, no bom voo. Alô, dono 314, 1134, autorização Maceió. Bono 1134, informação Bravo, autorizado Maceió, aerovia conforme o plano, nível 350. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5572, frequência do controle Salvador em 120.8. C350 autorizado na Puca, Aracaju. Decolando 10, curva à esquerda, 572, 1208, o gol no 1134. Bom, 1134, aerovia conforme o plano, reporte pronto para o pushback e acionamento. Conforme o plano, reporte pronto. Caro táxi, será o 99732 a bordo. 4 horas e 15, autonomia alternando Guarulhos. No pronto, chame torre em 1118.95, ajuste no 021 no bom voo. Seguindo o azul e quando o ponto espera chama 1895 no 021, será o 9973, obrigado. Controle. Descido, passaria 2224. Passaria 2224, aguarde, do 9082, controle. Torre 1723, ILS 10. 723, torre 1895. 295, porra. 2224, livre descida para nível de voo 060. 060, 2224, passando. 9082, controle. Cada altímetro no 021. Contra a Simbra, faz descer. 9082, chame controle em 20.8. 208, desculpa. 2774, livre decolagem, pista no 0, vento no 70 graus com 05 nós. Livre decolagem 2774. Como? Já mandar presente o 903. Simbra, sai 2-3. Bono 7-2-3, passou Simbra. Bono 7-2-3. Boa noite, altímetro no 021, baixou e travou? Afirma. Chegou no 7-2-3, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus com 05 nós. Livre pouso no 10, no 7-2-3. O 4107, após posição Mari, programa fixo Duna. Mari, Duna. 82774, boa. Vai, Controle, muito boa noite, Azul 2774. Azul 2774, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 180 após 2000, deve vai direto coral. Subindo 180 após 2000, coral 2774. Zero zero um, ali mantém, cabeceiro no zero. Quatro um no zero sete, canceladas as restrições à frente, desça para 4000 pés, ajuste no 021. Solos 43 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 19, boa noite. Tente autorizado Brasília, aerovia Pesolo no 7, após conforme o plano, nível 360. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, pistona 0, primeira curva direita. Transponder 5557, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Brasília 360, campo de Lula 7, Formosa DCP, saída Arbor Elefa, pistão 0, percuba direita, aciona 5557, controle após 120, decimal 8, Procera 2560. Procera 2560, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento e táxi. Autorizado acionamento 2560. Fala, boa noite, 723, livrou, boa noite. Gol 1723, boa noite, prossigo táxi via Alfa, Kilo, Pacho 3, posição 02, Lima, siga instruções do balizador. Alfa, Kilo, Pacho 3, 02, Lima, sai da frente. Procedimento via LFSR para pistão 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2000 autorizado de LFSR, portal estabilizado, 1868. Salvador, boa noite, o Rio 5972, sentido de informação Bravo, autorização de tráfego, informa que realiza a saída Renato. Sente Rio 5972, autorizado, Galeão, aerovia conforme o plano, nível 360.